Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaschi. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 12 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Pela terceira vez, Conselho adia decisão no caso Betley. Adiada a votação de requerimentos para convocar presidente da Transpetro. Desvio de dinheiro das obras da Petrobras podem chegar a 3 bi, diz o TCU. Marta Suplicy entrega carta de demissão do Ministério da Cultura. Anuário de segurança aponta déficit de 220 mil vagas nas cadeias. Projeto polêmico na Câmara muda definição de família. Barack Obama e Putin conversam em Pequim sobre Ucrânia, Irã e Síria. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria ainda espalha muitas nuvens e provoca chuva no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, no interior do Rio de Janeiro e no leste de Minas. Apesar da nebulosidade, não há expectativa de chuva. Chuva isolada no Triângulo Mineiro. Tempo firme nas outras áreas da região. Região Norte. Predomínio de ar quente e úmido no norte do Brasil. No oeste do Acre, chove forte a qualquer hora. As demais áreas têm pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que também podem ter forte intensidade. Região Nordeste. Frente fria traz muitas nuvens para a Bahia e provoca chuva a qualquer hora, exceto no nordeste do estado, que tem sol de manhã, chuva a partir da tarde, assim como o Maranhão e o Piauí. Já nas áreas entre Sergipe e Ceará, o tempo fica seco e sem chuva. Região Sul, dia de sol na maior parte do sul. Áreas de instabilidade estão vindo da Argentina e provocam pancadas de chuva já pela manhã na fronteira com o Brasil. A partir da tarde, chove no sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas da região, ainda não há previsão de chuva. Para a região Centro-Oeste, as previsões do tempo. Baixa pressão atmosférica provoca pancadas de chuva a qualquer hora no sul de Mato Grosso do Sul. Também chove pela manhã e a partir da tarde na região central de Goiás. Nas demais áreas, o dia começa com chuva, nuvens, mas o sol aparece e chove à tarde e à noite. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Ok. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O senador Vital do Rego do PMDB, alinhado ao Palácio do Planalto na condução da CPI mista da Petrobras, é o nome escolhido pelo partido, em acordo com o governo, para ocupar a vaga do ministro José Jorge no Tribunal de Contas da União, TCU, que se aposenta em 18 de novembro. O aliado, cuja indicação deve ser confirmada em reunião de bancada do PMDB nesta semana, vai herdar a relatoria do processo que investiga a estatal petroleira. A ideia inicial do governo era emplacar a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvati. No entanto, diante da resistência dos senadores, havia o risco de a casa não aprová-la em votação secreta. Ideli pode ainda sonhar com uma vaga no TCU, no lugar de José Múcio Monteiro, caso antecipe a aposentadoria para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, SRI, com o aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cotado para ser líder do governo no Senado, ou ainda candidato à presidência da Casa, caso Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, realmente desista da reeleição, Vital do Rego teria ainda 4 anos de mandato como senador. No entanto, já confidenciou alguns colegas de partido que desejaria ir para o TCU. Ontem, um senador do PMDB informou que a saída de Vitalzinho, como é chamado, ajudaria o partido a resolver internamente outras questões. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, enviou à presidente Dilma Rousseff na manhã de terça-feira, ontem, a carta de demissão do cargo, conforme confirmou a pasta. No documento, protocolado na Casa Civil, ela agradece o convite para assumir a pasta e diz que sai com missão cumprida. A ministra ainda cita uma série de feitos enquanto esteve à frente do ministério e pede que Dilma resgate a confiança do governo com nova equipe econômica. Em meio a inúmeras demandas e carências orçamentárias do Ministério da Cultura, focamos nosso trabalho em valores que nos são preciosos. Inclusão da população na produção de cultura e ampliação do acesso aos bens culturais, diz na carta. Marta ainda deseja que Dilma seja iluminada ao escolher a nova equipe de trabalho. Todos nós, brasileiros, desejamos neste momento que a senhora seja iluminada ao escolher sua nova equipe de trabalho, a começar por uma equipe econômica independente, experiente e comprovada, que resgate a confiança e credibilidade ao seu governo e que, acima de tudo, esteja comprometida com uma nova agenda de estabilidade e crescimento para o nosso país. Isto é o que hoje o Brasil ansiosamente aguarda e espera. A ministra concluiu dizendo que voltará às atividades no Senado, para o qual foi eleita por São Paulo e esteve licenciada enquanto estava à frente do ministério. Uma petição pública criada na internet e direcionada à Delegacia de Imigração Nacional pede que a Polícia Federal impeça a entrada do norte-americano Julian Blank no Brasil. De acordo com a agenda oficial de Blank, ele estará em Florianópolis entre 22 e 24 de janeiro de 2015 e no Rio de Janeiro entre 29 e 31 do mesmo mês. Julian foi acusado de sexista e racista por ensinar homens a pegar mulheres com estratégias que incluiriam abuso físico e emocional. Em nome de milhares de mulheres que todos os dias combatem a violência contra a mulher em São Paulo e no Brasil, informá-la urgentemente que em janeiro de 2015 receberemos uma conferência estrangeira no Rio de Janeiro e em Florianópolis que exalta a cultura do estupro, o crime de agressão e racismo e profundo desrespeito pelas mulheres, diz o texto da petição. O norte-americano foi deportado da Austrália depois que a ativista Jennifer Lee criou uma petição na internet pedindo sua expulsão do país. A campanha a favor da expulsão de Blank da Austrália teve 41 mil assinaturas. Proposta que regula direito de resposta transmita em regime de urgência. Direto da Rádio Câmara, chamamos nossa colega Emanuele Brasil com esta reportagem. O projeto do Senado que regula o direito de resposta está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O texto garante ao ofendido o direito de resposta diante de violação contra a honra, intimidade e imagem nos meios de comunicação. A proposta tem o objetivo de dar mais velocidade ao exercício do direito de resposta, que pelas regras atuais é definido pela Justiça. O projeto fixa o prazo de 24 horas para que o juiz determine ao veículo de imprensa que publique a resposta do ofendido. A resposta deve ser publicada em até 10 dias com o mesmo destaque do da matéria ofensiva. O assunto voltou a chamar atenção depois da decisão do TSE que garantiu à candidata à reeleição Dilma Rousseff o direito de responder a acusações publicadas na revista Veja. Divulgada na véspera do segundo turno, a reportagem trazia uma suposta acusação de Rousseff, preso na Operação Lava Jato, de que a presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabiam do desvio de dinheiro da Petrobras. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a reportagem teve motivações golpistas. A revista Veja, na véspera da eleição, faz uma edição manipuladora das informações, uma edição típica dos golpistas que esse país já conheceu e já viveu. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também considerou negativa a reportagem de Veja. O deputado é favorável à aprovação do projeto que regula o direito de resposta para evitar crimes contra a liberdade de expressão. Se eu acho que um crime como esse é tolerável porque ele foi contra o meu adversário na eleição, amanhã um crime como este poderá se repetir contra o meu candidato ou contra a minha própria pessoa. Venício Arthur de Lima, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, acha importante criar normas que regulamentem o exercício do direito de resposta em jornais, rádio e TV. Para ele, deve ser privilegiado o interesse dos ofendidos. Tem uma série de normas que já existiam na Lei de Imprensa de 67, que, na verdade, detalham as condições para a aplicação desse direito, que são necessárias e, na maioria das vezes, elas atendem ao interesse da pessoa ofendida. O projeto estende o direito de resposta a empresas que tiverem imagem prejudicada por matéria divulgada na imprensa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. O relator do polêmico Estatuto da Família, PL número 6.583/13, Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, apresentou o parecer sobre a proposta. Com grande repercussão nas redes sociais, o texto prevê a definição de família como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, entre outros itens. Até ontem, uma enquete promovida pelo portal da Câmara contava com quase 3 milhões e 500 mil votos, um recorde. Para 48,65% dos votantes, a definição é apropriada. Outros 51,4%, no entanto, discordaram. O projeto de lei ficará à disposição dos deputados que compõem a comissão especial que o analisa para a edição de emendas e deverá ser votado na próxima semana. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, quem acompanha a movimentação política no Brasil deve estar perplexo com as atitudes de políticos e algumas autoridades. Dados estarrecedores estão chegando diariamente ao conhecimento do público e o governo e seus aliados parecem que nada é por aqui. Continuam vivendo no país do faz de conta ou ainda em campanha. Por exemplo, o total de pessoas assassinadas no Brasil cresceu 1,1% em 2013, na comparação com 2012, e chegou a 53.646 casos, ou seja, uma morte a cada 10 minutos. Os dados estão no 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem em São Paulo. A cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Tem mais um dado significativo. Segundo publicado no Estadão, investigações realizadas pela Polícia Federal Suíça revelam que hoje só a máfia italiana movimenta mais dinheiros nas contas secretas na Suíça que o crime organizado brasileiro. Dados oficiais da Polícia Federal Suíça revelam que em 2013, suspeitas apontam que organizações criminosas brasileiras fizeram transitar mais de 75 milhões de reais, 29 milhões de francos suíços, por contas em bancos suíços com objetivo de lavagem de dinheiro. Os dados revelam que hoje os grupos criminosos nacionais usam a praça financeira do país europeu de forma mais intensa até mesmo que a máfia russa ou o crime organizado chinês. O volume de dinheiro movimentado pelos grupos brasileiros, por exemplo, é 3 vezes superior ao que foi identificado com as gangues russas. A bandidagem está usando mais do que nunca laranjas para cobertar os seus crimes. Outros até nem se preocupam mais com isso. Não é por outra razão que os Estados Unidos agora vão interferir nas investigações sobre o uso da Petrobras para o desvio de dinheiro. Contrariamente do que estamos vendo por aqui, as autoridades de lá estão preocupadas com o prejuízo sofrido pelos investidores americanos que aplicaram em ações da estatal brasileira. É interessante também que você saiba que após o mal-estar não muito bem explicado, o doleiro Alberto Youssef voltou a prestar depoimento. Acabou de confirmar à Justiça Federal o elo do mensalão do PT com o esquema de corrupção e propinas na Petrobras. Ele disse que mantinha uma conta corrente conjunta com o ex-deputado José Janene do PP do Paraná, morto em 2010, responsável pela indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da estatal petrolífera em 2004. Por orientação de Janene, repassava valores a agentes públicos e agentes políticos e usava para isso um segundo doleiro, Carlos Habib Chatter, dono do posto da Torre em Brasília, para entregar o dinheiro. Afirmou que parte da quantia vinha do Caixa de Construtoras. O nome dos agentes públicos e agentes políticos ele já revelou nos depoimentos da delação premiada, ainda não homologada pelo Supremo. Meus caros ouvintes e leitores, vou então repetir. Não adianta falar em outra coisa antes de saber o que a presidente reeleita pretendeu dizer

a explosão de outra bomba na localidade de Chargu, no distrito de Bajaur, que faz fronteira com o Afeganistão, causou a morte de dois agentes de segurança e feriu outros três, informou outra fonte. Autoridades chinesas ordenaram à operadora de um popular aplicativo usado em smartphones que retire os dados fornecidos pela Embaixada dos Estados Unidos sobre a poluição atmosférica em Pequim, declarou nesta terça-feira a agência AFP, um porta-voz da empresa. A medida foi tomada em um momento em que a capital chinesa, frequentemente sufocada por um nevoeiro de poluição muito acima dos máximos recomendados por autoridades sanitárias, tomou medidas drásticas para garantir um ar sadio durante a cúpula de dirigentes da região Ásia-Pacífico, reunida desde a segunda-feira. Paralelamente às estatísticas oficiais sobre o estado da poluição em Pequim, transmitidas pelas autoridades chinesas, as cifras medidas e publicadas pela Embaixada Americana são consideradas mais confiáveis e são muito consultadas pelos pequineses. O aplicativo Air Quality Index possibilita consultar em smartphones as cifras oficiais e as da Embaixada Americana, permitindo compará-las na mesma tela. O governo espanhol se negou contundentemente nesta terça-feira a negociar uma consulta pela autodeterminação na Catalunha, dois dias depois de 2 milhões e 300 catalães terem participado de uma votação simbólica sobre a independência. Comprometido desde 2012 com a celebração deste escrutínio, o presidente regional Artur Mas propôs a Madrid um diálogo permanente sobre a questão, o que foi imediatamente descartado pelo executivo conservador de Mariano Rajoy, que classificou a proposta como impossível. O direito de autodeterminação pedido não é possível nem nesta Constituição, nem em qualquer outra democracia do nosso entorno, disse a vice-presidente Soraya Sáenz, de Santa Maria, em resposta ao Senado, ao porta-voz da coalizão nacionalista CiU, Demás, Joseph Luis Clérias. Se o que vocês querem é a independência da Catalunha, dificilmente chegaremos a um acordo, porque já lhes digo que nem este partido, nem este governo vai dar seus votos para um acordo de secessão, acrescentou. Especialistas de 160 países se reúnem a partir desta quarta-feira na Austrália para participar de um congresso que acontece a cada 10 anos sobre os parques naturais que precisam de esforços redobrados para a preservação de sua biodiversidade em perigo. A União Internacional para a Conservação da Natureza é um organismo que agrupa agências governamentais, especialistas e organizações não governamentais e espera reunir aproximadamente 5 mil participantes de todo o mundo em Sydney, no dia 12 a 19 de novembro. Um estudo científico publicado na quarta-feira destacou a falta de ação dos governos na luta contra a deterioração de zonas protegidas, com risco de perder os benefícios sociais, ecológicos e econômicos. Durante os últimos 5 anos, muitos países renunciaram seus compromissos, explicou a AFP o professor James Watson, principal autor do estudo publicado na revista Nature. Segundo o cientista, seria preciso destinar 45 bilhões de dólares para a proteção eficaz dessas zonas. Nos Estados Unidos, o National Park Service teve que adiar projetos de preservação calculados entre 9 e 13 bilhões de dólares por falta de recursos, afirmou. O Papa Francisco pediu nesta terça-feira aos líderes do Grupo de Países Desenvolvidos Emergentes, G20, que combatam a ajuda recebida pelos jihadistas no Oriente Médio e a exclusão gerada pelo sistema econômico. Em uma carta enviada aos líderes que se reunirão na Austrália na semana que vem, Francisco assegura que o mundo espera do G20 um acordo mais amplo através do sistema legal das Nações Unidas para que cesse definitivamente a agressão injusta no Oriente Médio contra diferentes grupos religiosos e étnicos, incluídas as minorias. O Papa argentino expressou sua convicção de que a solução para o Estado Islâmico na Síria e no Iraque não pode ser exclusivamente de natureza militar. Segundo a margem dirigida ao anfitrião da cúpula de Brisbane, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott. Grupos como o Estado Islâmico recebem apoio político e econômico através do comércio ilegal de petróleo, de armas e de tecnologia, assegurou. Em sua carta, o Papa pede que os participantes não se contentem com declarações de princípio e lembra que a exclusão econômica e social, em particular o desemprego dos jovens, favorece a atividade criminosa e, inclusiva, o recrutamento de terroristas. Há formas de agressão menos evidentes, mas igualmente reais e graves, em particular os abusos do sistema financeiro, denunciou o pontífice. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. A mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Com eles sonhamos, com eles pensamos, analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta O Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Superlotado, o sistema carcerário brasileiro não para de inchar. De 2012 até dezembro do ano passado, a quantidade de presos passou de 510 mil para 537,8 mil, aumento de 5,37%. Dos detentos, 40%, 215,6 mil, são provisórios, aguardam julgamento. Sem acompanhar o crescimento dessa população, o número de vagas subiu 2,52% no período e chegou a 317,7 mil. Para dar conta da demanda, seria necessária a criação de mais 220 mil. A quantidade de detentos sob custódia das polícias não foram levados em conta. Os dados estão no 8º Anuário de Segurança Pública, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será divulgado. De acordo com o levantamento, a razão média de presos por vaga no Brasil é de 1,7, superada em alguns estados. Alagoas tem a maior relação do país, 2,9 presos vaga. A taxa é de 2,7 em Pernambuco e de 2,6 no Amapá. Na avaliação da coordenadora institucional do Fórum, Patrícia Nogueira, o crescimento da população carcerária e o déficit de vagas é reflexo das políticas brasileiras voltadas para a segurança. O sistema de segurança pública atua mais numa lógica de repressão ao crime do que de prevenção. Quanto mais crimes se cometem, mais se prende. Não se pensa tanto na situação anterior, diz a nota. Oposição acusa governo de impedir convocação de dirigente da Transpetro. Direto da Rádio Senado, chamamos nossa colega e repórter Érica Christian. Na pauta da CPI mista da Petrobras estava a convocação do presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ambos acusados de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro na estatal. Mas os governistas não compareceram à reunião, o que impediu a votação dos requerimentos. O deputado Enio Batti, do PDT gaúcho, revelou que foi ameaçado para não ir à sessão. A pressão foi no sentido de que a minha continuidade como membro titular da CPI poderia estar comprometida caso eu não seguisse essa orientação de não comparecer para que não houvesse o quórum necessário. A oposição alegou que o esvaziamento coincidiu com uma reunião do PMDB, já que Sérgio Machado, que ocupa a presidência da Transpetro por 10 anos, foi indicado pelo partido. Ao acusar o presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, de manobras ao cancelar a sessão, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, afirmou que a oposição tinha votos para aprovar todas as convocações, inclusive a do tesoureiro do PT, João Vaccari, e de outros citados no escândalo. Todos deveriam ser convocados, a votação deveria ser feita hoje. Ludibriaram a CPI, evidentemente, para impedir que fossem votados. Esses requerimentos são importantes para o Brasil. Ao afirmar que encerrou a sessão porque as votações em plenário tinham começado, Vital do Rego lembrou que convocou nova reunião para o dia 18. Eu cumpri estritamente o regimento para não ter prejuízo do que nós queremos aprovar, sem antes convocar uma nova administrativa para terça-feira, já com pauta aberta, em que todos os requerimentos podem ser votados. Na segunda parte da reunião da CPI, o gerente de contratos da Petrobras, Edmar Figueiredo, negou as denúncias de recebimento de propina por parte de funcionários da estatal. Da Rádio Senado, Érica Christian. Página do Facebook, chamada Correr Pelada, em Porto Alegre, convoca os moradores da cidade para uma corrida de pessoas nuas que irá acontecer no próximo domingo. Aproximadamente 49 mil usuários da rede social foram convidados e 10 mil pessoas já confirmaram presença no evento. O encontro será realizado em um parque da capital gaúcha, o Redenção. E a largada está prevista para as 10 horas. Nos últimos 12 dias foram registrados 4 casos de pessoas que estavam correndo totalmente despidas nas ruas da capital gaúcha. A primeira mulher foi detida pela Brigada Militar. Ela declarou que estava correndo pela liberdade. A segunda personagem, identificada como Betina, defendeu-se, dizendo que tratava-se de uma atitude natural. A família de Betina afirmou que a jovem sofre de problemas psicológicos e conta com acompanhamento médico. A terceira corredora foi vista próximo ao Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. O 9º Batalhão de Polícia Militar foi alertado, mas não localizaram a moça. Outro evento com o nome Corrida Pelada chegou a ser realizado e contou com a participação de 15 pessoas, porém somente um homem caminhou nu pela Avenida Carlos Gomes. Os fatos inspiraram o game Corrida Pelada. A aplicação pode ser instalada em celulares que rodam Android. Suposições foram levantadas sobre uma possível ligação entre os casos. Esses poderiam representar protesto ou ação publicitária. Entretanto, nada foi comprovado. A organizadora do evento admitiu na página da rede social que a iniciativa começou como uma brincadeira e tomou proporção não esperada. Ela acredita que o encontro não vai se concretizar, ficará somente no Facebook. Acho apenas que é uma manifestação de desejo de liberdade, acrescentou a gaúcha. Quatrocentos quilos de maconha são apreendidos em Mato Grosso. A droga ia para Rondônia. Chamamos direto de Rondônia o repórter Edilson Peroni. Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina no quilômetro 360 na BR-364, próximo à Serra de São Vicente, em Mato Grosso. Quando, por volta das 6 horas, abordaram uma carreta bitrem placas de Campo Novo do Parecis. E ao conversarem com o motorista, perceberam que ele apresentava nervosismo. Ao revistarem a carga de peças de motocicletas que era transportada, encontraram vários pacotes contendo maconha que totalizaram 395 quilos. Da droga. 3 armas de fogo também foram apreendidas, sendo 2 espingardas calibre 12 e 1 revólver 38. O condutor de 37 anos de idade foi detido e informou que vinha de Paranaguá, no Paraná, e que havia carregado a droga em Guaíra e levaria para a cidade de Ariquemes, em Rondônia, recebendo a quantia de R$40 mil pelo transporte do entorpecente e das armas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Cuiabá, no Mato Grosso. Direto de Rondônia, Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Quase 6 pessoas foram assassinadas por hora no Brasil no ano passado, apontam dados da 8ª edição do Anuário de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira pela organização não governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 50.806 vítimas de homicídios dolosos, ou 5,8 pessoas a cada hora, o que significa uma taxa de 25,2 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Na comparação com os dados de 2012, quando foi registrada a taxa de 25,9 óbitos por grupo de 100 mil, houve redução de 2,6%. Em números absolutos, no entanto, houve aumento de 1,1%, tendo em vista que foram contabilizados 50.241 de vítimas no ano anterior. Para a organização, a redução no indicador per capita pode ser explicada pelo crescimento da população. A FBSP avalia que é possível reduzir as taxas de homicídios em 65,5% até 2030, o que implica em uma redução anual de 5,7%. A projeção é feita a partir dos números do estado de São Paulo, que reduziu os índices desde a década de 1990. São Paulo continua sendo o estado com menor taxa de vítimas, com 10,8 mortes a cada 100 mil habitantes, na comparação com 2012, quando foi verificada uma taxa de 12,4. Houve recuo de 12,9%. Em números absolutos, o total de vítimas caiu de 5.209 para 4.739, uma melhora de 9,2%. A organização avalia, no entanto, que a qualidade de informações do governo paulista está no grupo 2, o que indica que pode haver subnotificação. Comissão aprova MP que prevê incentivos à aviação regional. Da Rádio Senado, chamamos Luciene Landim. A medida provisória 652 cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional e dá significado ao termo regional. Nesta classificação entram as rotas que têm como voos de origem ou destino algum aeroporto regional. Já aeroportos regionais são os de pequeno e médio portes com movimentação de até 600 mil passageiros por ano. Para os aeroportos situados na Amazônia Legal, esse limite se estende para até 800 mil passageiros. O principal objetivo é popularizar o acesso ao transporte aéreo no país. E um dos caminhos para isso é estimular a concorrência entre empresas que fazem trajetos regionais, como explica o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que foi relator da MP. As tarifas só serão reduzidas se houver concorrência. Se um trecho regional for coberto por uma única empresa, ela vai ditar a tarifa naquele trecho. Quanto mais tiver, melhor, para que o usuário seja atendido e possa fazer a sua viagem com o menor custo possível. A MP reserva ainda 30% do Fundo Nacional da Aviação Civil para subsidiar o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Recursos que também devem ser utilizados na redução de tarifas, como destaca Flecha Ribeiro. Eu espero que as empresas usem essa subvenção para reduzir a tarifa, porque senão não tem sentido você estar transferindo recurso público para empresa privada que não gere nenhum ganho para a sociedade. O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional será válido por 5 anos. Mas para a medida entrar em vigor, a MP precisa ser aprovada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal antes do dia 24 de novembro, quando perde a validade. Da Rádio Senado, Luciene Landim. Termina aqui mais esta edição do seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.